Praia da Serenidade. O encontro com o silêncio interior. Feche os olhos. Respire fundo. E solte o ar devagar. Sinta o corpo começando a relaxar. Deixe que a respiração encontre um ritmo tranquilo. Agora, nada mais importa. Nem o tempo, nem o mundo lá fora. Apenas o som da respiração e o início de um momento de paz. Imagine uma onda suave tocando os seus pés. Essa onda é de luz e calma. Ela sobe lentamente pelos tornozelos, pelas pernas, pelo tronco, até o topo da cabeça. E conforme ela sobe, o corpo relaxa, solta, descansa. A cada respiração, o corpo se entrega mais, a mente se aquieta. E um silêncio agradável começa a surgir dentro de você. Agora, imagine-se caminhando por uma praia deserta. O sol está se pondo no horizonte. O céu se pinta de tons dourados e rosados. E o mar reflete essas cores, como se fosse um espelho de luz. O vento sopra leve e traz o perfume do sal e da areia úmida. A cada passo, os pés afundam suavemente na areia morna. O som das ondas embala seu corpo. Você sente a alma se expandir, como se o mar levasse todos os pensamentos e deixasse apenas a calma. Você se senta à beira da água, olha o mar se mover com lentidão e percebe que cada onda é como uma respiração da terra. O mar inspira e expira, assim como você. Agora tudo o que existe é o som das ondas, o vento no rosto e o ritmo suave da sua própria respiração. Você sente o coração tranquilo, a mente silenciosa e uma sensação doce de paz se espalhando por dentro. Nada mais precisa ser dito. O silêncio fala por si. Você se deita sobre a areia macia. O céu escurece lentamente e as primeiras estrelas surgem no horizonte. A brisa da noite toca o seu corpo como um cobertor leve. Você respira devagar. O corpo está leve, a mente quieta. O mar continua embalando o seu descanso, como se dissesse pode dormir, está tudo bem. E você se entrega, sem esforço, sem medo. Agora o som das ondas se mistura ao seu respirar e o corpo mergulha no sono, tranquilo, seguro, profundo. A praia o acolhe, a noite o envolve e o mar continua ali, cuidando do seu descanso. Durma em serenidade, durma em paz, durma profundamente.